por essa fazer a vida, assim. Todo mundo tem que passar. Mas porque a morte que ser faz assim. Parte da vida. E eu facilitei a minha. Mas e o destino porque tem que ser assim. E as perguntas que me faço se referem a você. Eu não entendo porque você opinou por esse lado da vida. Sua família chora a sua morte. A saudade bate, bate. O destino te escolheu, não bate. É foda a saudade, cara. Às vezes na madrugada me lembro das baladas, das ideias, do rastro de lágrimas que corriam. De preocupação, deu um com o outro e conviver dos nossos outros irmãos. Você se lembra, cara? E as nossas ideias somente em mágoas passadas. E os conselhos que você me dava por ter vivido tal experiência. Não lhe cabia esse tipo de convivência. Por isso o motivo da sua morte pra mim não foi convincente. Usou demais nariz e a boca, você esqueceu. Infelizmente, aquela madrugada, você no canto da sala. A sua hora chegava, a morte se aproximava. Entre nós para sempre ela o levava. Viagem é viagem, tem que ser. Pra muitos o crack é uma viagem, mas pro consciência humana não. E pra aqueles que são conscientes também não, eu creio que não. Mas porque tem que ser. Reflexão, memória daqueles que se foram. Mano, Félix, esteja em paz. Mas por que tem que ser assim? Um salve pro Mano Félix, é que se foi, certo? Abaixado. Somente Deus por testemunha. Ei, Afrique, não é legal você ficar se martirizando. O tempo vai passando e eu estou ligado que é foda. Mas a gente suporta. É você e os que ficaram é que nos importam. Mas ainda aprendi, o sentimento é profundo. Você fala que é mais aí, ele era o irmão meu. Ei, mano, ele é mais desse mundo, não é mais. Ele morreu, infelizmente esse foi o destino que ele escolheu. Fora de tudo, em um outro mundo. Deixou o subúrbio, acabou o consumo. É